do gato siamês, a orelha do gato siamês. Eu gosto do gato siamês, porque ele é siamês. Eu gosto do gato siamês, eu gosto do gato siamês. Eu gosto do gato siamês, porque ele tem siamês, ele é peludo. A pele dele tem olhos azuis, ele tem de cobra, ele tem pele, ele tem rabo. Eu gosto do gato siamês, eu gosto do gato siamês. Eu gosto do gato siamês, ele tem olhos azuis, eles filhotes são tão fofinhos. Eles têm orelhas pra cima, eles são muito chupinhos. Eu gosto de gato siamês, eu gosto de gato siamês. A siamês demais, siamês fofinho, siamês demais, siamês fofinho, siamês fofinho. Gato siamês de pelo óleo.